sem snap, sem truque, é só rap. Sem flash, só cash, sem trap, é boom bap. Sonha fica milionário, pra Cuba assina cheque. Não ser outro rico, rico, Juscelino Kubitschek. Mudando o futuro com mais linhas a cada track. Nasci em 97, pros seus reverente o pack. Ou seria Tupac, pouco importa. Corrija os outros com violência, a ação que mais te conforta. Ninguém suporta, você semeando maldade, a praga destruindo a horta. Isso me sufoca, E se me deixar de cara quente, eu vou deixar sua cara torta. É que um tapa sem mão dói mais que uma push direta. Bati na consciência e te faz ter uma visão completa. Minha maior ambição, os 12, era ter uma bicicleta. Vocês fingindo sofrimento, acho isso uma coisa certa. Estive entre a maldade e o ódio, não me sucumbiram pra trazer felicidade que um dia destruíram. Muitos não suportam a carga e por isso deliram. Já tô sozinho e sem amigos, só os inimigos inspiram. Dono do bairro, eu conheço as áreas. Sei onde é calma, sei onde estrada. Tenta saber quanto fizemos hoje. Fazemos grana, não fazemos pose. Dono do bairro, eu conheço as áreas. Eu sei onde é calma, eu sei onde estrada. Tenta saber quanto fizemos hoje. Fazemos grana, não fazemos pose. Tem 765, tem fuzil e AK. Tamo tipo Bruce Willis, tamo duro de matar. Uns maloca bom de bola, joga assim no carro no bar. Então esconde o flagrante caso a sirene passar. De olho no seu dinheiro igual político mal, dando um chapéu no fiscal da Receita Federal. Correndo pra ficar rico antes do próximo Natal. Se vê quanto eu faturei, vão tentar fazer igual. Dando fuga numa blitz, numa rua, levando a patricinha do Urbanova na garupa. Impressionando até quem pilotava viatura. Rotina Zona Leste é o típico espírito de aventura. Forte como um trem, bala, tão rap quanto tem. Fala lá no vale, ainda estrala. Não tem lugar pra criança mimada. A nossa vizinhança é da pesada. Se liga na parada. Se pra que eu já aprendi a perder. Pois nessas eu tô desde menor. Vários parceiros e vários rolê. Várias vivências e vários B.O. Mas nós daqui não precisamos da sua pena. Já estivemos bem, bem pior. O sobrenome dos meninos é problema. Mas graças a Deus tamo bem longe das algemas. É foda, sem dinheiro como fica é só preocupação. Vendendo almoço e tem vez que falta na janta. Eu vou no meio na mesma fé. E que o rap seja a chave pra abrir toda essa tranca. A rua me chamou, eu fui. São poucos que a ela faz jus e vão gritar que é nós. Hoje eu tô na multa do busão. Será que o piloto vai abrir a dois? Ó, nós não mó veneno, mas só fica vendo. Eu vou extrair o soro, vou subir o morro pra levar pros menor. E bolar um plano pros mano pra subir o muro. Sem tempo pra choros, já que a vida é sem dó. Eu não vou dar ré longe de bifa pro nariz. Quero ver o sol lá me encher de si. Então guarde pra ti, eu não preciso da sua dó. Thank you.